nosso caso acabou. Se está de mal comigo, nem falou. Preciso saber o que que é. Eu penso querer te procurar, mas tenho medo como vai me receber. Me diz o que está acontecendo com você. Se eu vacilei, melhor você falar. Seu homem ser um...